Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso cafezinho. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante. Uma coisinha que parece que está fora de uso ou que saiu de moda. Uma coisinha que parece estar na raiz da maioria dos problemas que eu tenho visto por aí. Na internet, então, nem se fala. O programa tratará de um conceito antigo que muita gente perdeu a capacidade de usar: o respeito. Isso mesmo, eu quero falar de respeito. Para começar, uma frase do teólogo, músico, filósofo e médico alemão Albert Schweitzer. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, um instituto que promove eventos gratuitos de música, audiovisual, teatro, dança, literatura, artes visuais e tecnologia. Aquelas coisinhas que fazem uma falta tremenda, sabe como é, hein? Acesse o facebook.com/Itaú Cultural e dê uma olhada no mundo fascinante da arte que está a seu alcance. Mas só se você quiser. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o apimentado kit da DKT do Brasil vai para... o Rodrigo Cirino de Souza, que mandou um comentário pelo Facebook, olha só. Oi, Luciano. Esta semana enfrentei uma discussão com um professor. Ele lançou uma questão que, segundo ele, era antiética. Um aluno insinuou, bem sutilmente, que estava feliz por um outro professor ter sido demitido da faculdade. Eu me manifestei, dizendo que não via nada de errado em declarar que a aula de um professor não agrada, que é ruim, como de fato era. Mas ele não aceitou, dizendo que todos merecem respeito. Eu disse que discordava disso, que para mim não são todos que merecem respeito. Aí o bicho pegou. O cara ficou puto, me deu os parabéns num tom de ironia quase infantil e encerrou a discussão, dizendo que se eu não acreditava que todos merecem respeito, então eu é que não queria ser respeitado e que, portanto, não valia mais a pena continuar o debate. Enfim, eu fiquei no vácuo. E diante disso, a minha mente entrou em loop. Ao contrário dele, eu não encerrei o raciocínio, eu gosto de pensar. Fiquei refletindo sobre a questão que despertou a ira do cidadão. Todos merecem respeito? E isso me levou a uma outra questão ainda mais básica. O que é respeito? Enfim, ainda estou no loop, perdido num minuto no espaço-tempo, girando entre as duas questões. Pesquisei, li, mas só encontrei respostas muito relativas, apegadas a questões sociológicas ou religiosas. Então, de repente eu pensei, o Luciano é o cara que gosta dessas questões. Quem sabe ele já não falou disso? Luciano, você já falou sobre isso, hein? Se não, pense se esse não poderia vir a ser um tema para um Café Brasil. O que é respeito? Todos merecem? Abraço e desculpe-me se a minha questão lhe soar muito primária. Boa, Rodrigo! Uma questão primária, tão primária quanto um alicerce que segura a nossa casa em pé. O tema é muito bom e vai render um programa, sim. Obrigado pela inspiração. O Rodrigo ganhou um livro, Alimento para a Mente, e um kit DKT, Alimento para o Corpo. Pois ele não só comentou como inspirou um programa. Quer saber o que é que tem no kit da DKT? Acesse a página da DKT do Brasil no Facebook. A DKT fornece a maior linha de preservativos e géis lubrificantes. Aquelas coisinhas que você usa para aquilo, sabe? A marca é Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. O DKT tem CAD na cata. Na hora do amor, tenha prudência. E a página da Nakata no Facebook continua bombando, com dezenas de dicas sobre o mundo automotivo. E sabe o que é mais legal, hein? Você nem precisa ter um carro para curtir as dicas. Acesse facebook.com/componentesnakata, ou Nakata sempre com K, K de DKT. E dê uma olhada. Além disso, tem sempre uma promoção. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Começamos com tudo, cara. Tom Zé, com seu Estúpido Rapaz. Mas antes, uma manifestação dele num show em maio de 2013 no Circo Voador, no Rio de Janeiro, depois que um imbecil atirou nele um copo de cerveja. Fala a verdade, hein? Quem é que foi desrespeitoso? É o animal que atirou a cerveja no artista ou o artista com aquela reação furibunda, hein? Eu sei que é Estúpido Rapaz. Esse é meu tempo. Agir assim da mulher é prolongar. Deixa de pegar no pé. Bem, como eu, hoje eu tô generoso, eu vou dar mais um livro. Este vai para o Francisco Teodorico, que também mandou um comentário que tem tudo a ver com este programa. Olha só. Realmente as pessoas perderam os parâmetros. Agora há pouco, ao reclamar com uma mãe que frequentemente estaciona o carro em fila dupla e o funcionário da escola leva a criança até o carro dela, questionei por que ela não respeitava as regras da fila, como a maioria dos pais ali, atravancando o trânsito, dando mau exemplo e incentivando, como já aconteceu diversas vezes, outros pais a fazerem o mesmo. Bati uma foto para fazer o registro de minha reclamação ao dono da escola. E não é que ela retornou o carro e veio reclamar, dizendo que eu é que estava faltando com respeito com ela porque ela tem filho pequeno? Curioso é que a criança dela tem a mesma idade da minha, com quem eu caminhei cerca de 50 metros ou mais, justamente para não desrespeitar os outros pais estacionando em fila dupla. Para resolver esse problema, não só na escola da minha filha, como em qualquer outra, é fácil. Basta obrigar os pais a descer dos carros e pegar as crianças no pátio ou no portão da escola em questão. Só assim, acabamos com o problema que existe no Brasil inteiro, que é o desrespeito da fila dupla em saídas escolares. Divulgue a ideia. Vamos acabar com essa falta de educação. Fila dupla, não. Assim, quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Muito bem, Michel Teló de volta ao Café Brasil com a poesia emocionante de Amiga da Minha Irmã. Amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima. Estou lendo o novo livro do Lobão, O Manifesto do Nada na Terra do Nunca. E uma passagem precisa ser reproduzida aqui. É quando o Lobão conta uma divertida experiência que ele viveu quando substituiu o Rafinha Bastos na apresentação do programa A Liga na TV Bandeirantes. Um dia, se viu obrigado a ir a uma casa de shows sertanejos em São Paulo, o Villa Country, para entrevistar o Michel Teló. Eu acho que você sabe que o Lobão odeia o sertanejo universitário, não é? Pois é. E ele conta. Achei uma excelente oportunidade para dar um bom exemplo aos espectadores, sendo amistoso e respeitoso com o cantor, e mostrar ao público em geral que devemos separar o artístico do pessoal. Afinal de contas, tenho vários amigos que me acham, por ser um músico de rock, uma verdadeira porcaria. E isso não interfere em nada na nossa amizade, porque eu também acho uma merda o que eles gostam e a gente se diverte muito a esculhambar amorosamente uns aos outros. Pois bem, o artista a ser entrevistado se mostrou uma doce criatura, muito educado, muito simpático e me recebeu com o maior carinho. Acho que devemos expressar nossas opiniões, ser até bem duros quanto ao que achamos das coisas, mas jamais covardes e oportunistas. Afinal de contas, o repórter sempre está no domínio. Batemos um papo muito amistoso e tentei, no meu delicado estado etílico, explicar a ele que, como colega, respeitava sua trajetória. Entendia o quanto era difícil se destacar no cenário nacional. Sabia que ele não era nenhum estreante, tendo já muita estrada nas costas. E isso era motivo de admiração, etc. e tal. E emendei. Muito embora, com todo o respeito, e confessei honestamente a ele a aversão que tinha por aquele estilo musical. Ele, sempre muito querido, deu uma boa risada, levou o comentário na esportiva e emendou outro assunto. O bom menino não faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Vamos lá então, animados pelo Carequinha com o bom menino. A Cissa tá vibrando aqui. Três situações que envolvem respeito. Na primeira, um professor julgando que falar mal de outro professor que dava aulas ruins é falta de respeito. Noutro, uma mãe que para o carro em fila dupla, desrespeitando todos os outros pais que descem para buscar os filhos. E por fim, o Lobão, que apesar de achar a música do Teló uma porcaria, respeita o artista. Que legal, né? Como esse tal de respeito é versátil, não? Olha aqui! Carequinha não é amigo de criança que passa de noite da sua cama pra cama da mamãe. E também não é amigo de criança que rói unha e chupa chupeta. Tá certo ou não tá? Não! Eu obedeço sempre a mamãezinha. Não é possível falar de respeito sem antes dar um passeio pelo que chamamos de civilidade. Civilidade é a virtude fundamental da cidadania. É o comportamento que reconhece a humanidade em outras pessoas. Autocontrole, empatia, consciência e respeito são alguns dos elementos psicológicos da civilidade, que permitem que vivamos em harmonia com outros indivíduos. Reconhecer que o outro tem valor, tem direitos e saber adequar nossas necessidades, as necessidades do bem comum a todos, é o grande desafio da civilidade. E não pense que é fácil. É muito comum ouvir dos mais velhos que estamos perdendo a civilidade, que o mundo está piorando, que já não tratamos o outro com respeito como antigamente. Eu não acho que isso seja uma falácia. dá para perceber diariamente, especialmente depois do surgimento das mídias sociais, onde o que mais se faz é insultar e humilhar os outros, pois o anonimato exime da responsabilidade. Histórias que ouvimos diariamente de professores sendo ameaçados por alunos, das empresas tratando mal os clientes, dos bandidos humilhando suas vítimas, fazem parte desse painel angustiante que aponta para a redução da civilidade. Há quem diga que parte da culpa é por termos nos tornado menos formais. Várias regras de etiqueta caíram em desuso. Eu me lembro da sala de aula inteira levantando para a entrada da professora, por exemplo. Eu acho que se isso ocorrer hoje, a professora é capaz de ficar mais ruborizada do que honrada. Lembro também da minha filha, apavorada, com a perspectiva do rapaz abrir a porta do carro para ela. Para ela, aquilo seria um mico. Certas normas vão se tornando obscuras, criando novos hábitos e abrindo brechas para um comportamento menos respeitoso na sociedade. A vulgaridade, hein? Está por todo lado. Nas imagens de televisão, nos anúncios, na música. No livro do Lobão, que eu mencionei antes, eu me diverti quando ele descrevia o ambiente da tal casa de show, com as meninas todas iguais, usando vestidos tão curtos que parecem mais abajur de xoxota. A noite bombando, ela chega arrasando, não vai prestar. Eu chamei meu amigo e disse pra ele: essa que eu vou pegar. Quando vi, eu já tava puxando seu braço. E tome, tome, amasso. Meu Deus do céu, nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Tá doida, mais gostosa, turbinada na frente e atrás. Ha! Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha. Mas eu vou te dizer, não quero saber de chega de gracinha. Que tal, hein? Você está ouvindo Turbinada, de Rainer Souza, Roberto Sampaio e Marcos Garcia, com Zé Ricardo e Thiago, direto do Villa Country. Ô meu, precisa de três pra fazer uma música dessas, hein? Não é preciso ir muito longe. Imaginar uma garota de 15 anos em 1980 falando os palavrões que elas hoje falam à mesa de jantar com a família. Dá a medida de quanto da pompa e circunstância foi perdida nas últimas décadas. Isso tudo refletiu na concepção de respeito. E o resultado é que as crianças hoje estão expostas à vulgaridade, grossura, violência e sexualidade de uma forma como jamais foram. Isso implicará certamente em mudanças de comportamento nas próximas gerações. Se para melhor ou pior, eu não sei. Muito bem. Mas onde é que as crianças aprendem civilidade, hein? É com os adultos, com o comportamento dos pais e dos familiares. E com a televisão, ora essa. O mundo é a escola das crianças e nós somos os professores para o bem e para o mal. Estudos indicam que a falta de civilidade é o caminho mais curto para a violência e para uma sociedade paralisada pelos conflitos e pela divisão política. Algo assim e parecido com o Brasil, sabe? Cabelo solto, todo jogado de lado. Jeitinho safado, jeitinho safado. Sua tatuagem deixa hipnotizado. Eu fico vidrado com seu rebolado. Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando, eu quero atacar. Vai! Ela tá dançando, eu tô suando. Ela tá dançando, eu tô bebendo. Ela tá dançando e eu vou te falar. Eu vou! Pois é, essa aí é Ela Tá Dançando, com Fred e Gustavo. Essa aí precisou de quatro para ser composta: Fred, Gustavo, Marco Aurélio e Bruno. Mas o termo respeito pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Por exemplo, podemos entender respeito como o reconhecimento de forma atenciosa dos direitos, da dignidade e das perspectivas de outra pessoa. e também de tratar os outros da mesma forma como queremos ser tratados. Me parece que é algo evidente. Tratar os outros com respeito fará com que tratem a mim com respeito, não é? É mais ou menos. Tem muita gente que tira proveito da situação e usa o respeito recebido para tirar vantagens. Na série de programas que fiz sobre violência urbana e maioridade penal, encontrei dezenas de exemplos de atos de violência calcados num sentimento de falta de respeito. O indivíduo sente-se inferiorizado, arranja um 3-8 e sai por aí barbarizando. Armado e violento, torna-se respeitado. Mas aquilo não é respeito, é medo. Ainda como exemplo, os programas sobre maioridade penal. Na área de comentários do programa, apareceram dezenas de pessoas que discordavam do meu ponto de vista. Alguns entraram com o pé na porta, me xingando de cara. Para esses eu não tenho resposta. Por sorte, a maioria me respeitou. Sabia que apesar de discordar do meu ponto de vista, continuo a ser um ser humano que deve ser respeitado. Como no exemplo da entrevista do Lobão com Michel Teló. Odeio o seu trabalho, mas respeito você como ser humano. E isso é básico para reduzir as tensões e o desconforto. Logo hoje que eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda torcida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente, de saia curtinha, sorriso indecente. Ela é gostosa, só faz isso pra me provocar, sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. É rapidinho, ela nem vai desconfiar. Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito. E lá em casa a gente ia se acabar. Ai, tô valendo nada, vixe. A minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe. Como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Mais uma aí, hein? Não Tô Valendo Nada, composta por uma mulher, Nayara Azevedo. Aqui com Henrique e Juliano, participação especial de João Neto e Frederico. Pois é. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro, aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. Os desafios então são: é possível ser respeitoso com quem pensa diferente da gente, hein? E com quem não é respeitoso com a gente? Voltando aos exemplos que abriram este programa, aquela mãe que para em fila dupla e quer um tratamento especial para ela e seu filho, em detrimento de todos os outros pais e filhos, não está respeitando os demais. Tem que ser denunciada, repreendida e multada. A história do professor, falta elementos. Se eu entendi bem, a turma estava feliz por ele ter ido embora, pois a aula dele era ruim, não é isso? Se é isso, é como o caso do Lobão. Estou contestando a sua obra e não o seu caráter. E isso não é falta de respeito. A não ser que seja usada uma linguagem rude e grosseira. Quando eu digo que a música do Michel Teló é uma merda, estou dizendo que todos que gostam da música do Teló gostam de merda. E embora essa não tenha sido a minha intenção, isso pode ser encarado como falta de respeito. Quanto a uma visão diferente, ela é só isso, diferente. Não deveria ser um problema ou escalar para um conflito. Mas nós precisamos ganhar a discussão, não é? Precisamos ficar por cima, ter a última palavra. Daí a escalada para a perda de respeito. Mas cá entre nós, se eu sou o Tom Zé, estou no palco e um imbecil me joga um copo de cerveja, eu não vou dar outra face, não. Eu vou mandar é pra puta. O Café Brasil chega até você com o apoio da Pellegrino Distribuidora, que distribui as melhores marcas de autopeças à venda no Brasil, e motopeças também. E na página dela no Facebook, você encontrará links legais sobre o universo automotivo. É no facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com 2 L's. Passe lá e deixe um recadinho para eles. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Respeito, Mas esse assunto pode render mais, viu? Vamos ver a resposta da turma nos comentários. Quem sabe rende mais um ou dois programas, não é? Fique de olho aí no seu autocontrole, empatia, consciência e respeito na sua civilidade. Cuidado com suas reações, com seus preconceitos. Mas não dê moleza para os idiotas. Quero ver você entrar nessa roda pra falar. Quero ver você dizer tantas beiras pro prazer. O que passa na tua mente, olhe bem à sua frente. Este é o mundo dos iguais, embora as chances não sejam reais. Ei! É preconceito, preconceito. Não, cidadão, está além do teu direito. Ei! É preconceito, preconceito. Não, meu irmão, e vê se passa a ter respeito. É. E assim então ao delicioso balanço do samba rock Respeito, do santista Digo Maransaldi, com o grupo Digo e a Nil Gafieira, que este Café Brasil de muito respeito vai saindo de mansinho. Com o respeitoso Lala Moreira na técnica, a respeitadora Cissa Camargo na produção e eu, este mestre da harmonia, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Rodrigo Cirino de Souza e Francisco Teodorico, Tom Zé, Digo e a Nil Gafieira, Carequinha, Zé Ricardo e Tiago, Michel Teló, Fred e Gustavo e Henrique e Juliano com João Neto e Frederico. É mole, hein? Este programa chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, que, com todo o respeito aos outros, é o melhor lugar para se assistir a um show em São Paulo. Aconchegante, informal, bonito, de fácil acesso e com preços ridiculamente baixos, se não gratuitos. Visite o facebook.com/auditorioibirapuera e dê uma olhada nas invenções deles. E mais que isso, participe. Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais e a gente queria ouvir a sua opinião. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, não tem jeito. Vai de novo o desabafo do Tom Zé. Essa é para você que joga cerveja em artista. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.